You're smoking and you're drinking. You're smoking and you're drinking. Pondo em prática o monumento à gramática de fazer da rima minhas inúmeras mágicas. Louco, louco, mas ainda é quem me diz. Quem nunca escreveu o verso sobre a matriz. Matéria-prima, apontado lápis em cima da linha. E o caderno se termina, puxa, tô perdido. Já pensou eu perdendo meu vício? Não pela fama, fazendo rima sem compromisso. Bate na mente, a larica dependente do que for. Precisadamente do senhor, enlouquecidamente um rimador. Quase doente do que for, eu preciso do senhor. Tolos não sabem o que fazem. Parem por respeito, saca a arma, perdem a verdade. Na terra da desigualdade, onde a solidariedade precisa de paz nas comunidades. Penso logo existo, mas no inchaço lírico falo com já. Nas rimas de improviso, o que te leva a swings diferentes. O chipô, a caixa, o bumbo fundo é doente. Já pensou se eu fosse um bandido? Dinheiro, mulher, procurado. Por isso mantenho minha mente sempre em equilíbrio, fugindo da tristeza que me leva ao abismo. Bate na mente, a larica dependente do que for. Precisadamente do senhor, enlouquecidamente um rimador. Quase doente do que for, eu preciso do senhor. Bate na mente, a larica dependente do que for. Precisadamente do senhor, enlouquecidamente um rimador. Quase doente do que for, eu preciso do senhor. Passei pela prova e Deus me deu uma vida nova. E o que renova é a trilha sonora. Não largo o underground porque ele é pacificado. Se não tivesse a paz, eu deixaria de lado. Muito cuidado no caminho que irá seguir. A sua mente é seu guia, só depende de ti. Curti a balada de noite de sábado e medi as consequências de grandes fracassos. Mais um passo dado, mais um dia, mais trabalho, muito mais alegria. Pouco o espaço do talento etílico, que é mais abstrato, tipo um delírio. Viajando no espaço, 2011, tá tudo dominado. Salve subverso, rapa que cola no underground. No leste da cidade só sobrevive os mais fortes. A voz do povo é voz de Deus, quem não crê é Loki. Bate na mente, a larica dependente do que for. Precisadamente do senhor, enlouquecidamente um rimador. Quase doente do que for, do senhor. Bate na mente, a larica dependente do que for. Precisadamente do senhor, enlouquecidamente um rimador. Quase doente do que for, eu preciso do senhor. A madrugada é fria, tensa, mortes, violência. A ampulheta vai girando enquanto Deus bate a sentença. Ouça a voz da experiência, não vá de má influência. Use a inteligência para não cair em decadência. Ô cara, quem te viu, quem te vê? Ontem um pai de família, hoje mata pra sobreviver. E pra vencer, tem que ter verdade. Como disse o velho, sabotagem. Rap é compromisso e não viagem. Tem que abrir o olho pra lidar com a pilantragem. Corre agora pra não ter que correr mais tarde. Inspirado no universo, disperso, tomando um café expresso. Mas um maluco viciado nos versos. Conforme for precisar, direto. Uso a trilha sonora no papel, um arquipélago. Louco arquiteto, aumentando as vigas do meu som. Que bate tipo a paulada do estéreo. Turbulento, é óbvio, é o velório. Para os tolos, tá ligado, tô chutando eles do pódio. Bate na mente, a larica dependente do que for. Precisadamente do senhor, enlouquecidamente um rimador. Quase doente do que for, eu preciso do senhor. Bate na mente, a larica dependente do que for. Precisadamente do senhor, enlouquecidamente um rimador.